superior para a Ponte da União, emitiu 360, rota para o plano de voo, decola a pista 1-0 para a direita, São Bruno, toco, Papazulo 44, 5-5-5-5-5-0-8, gol 1961. Polo 961, São Bruno, lenda 2. Afirmo, 961. Eu não sei se você está falando de Flex Flex. 7 horas. 9 horas. 2 Salvador, bom dia, voo 1229, gente da Foxtrot, autorização São Paulo. Pelo 229, autorizado de São Paulo, com o voo 1260. Eu colo da 1-0, com a primeira curva direita na saída São Bruno, Leda Mótica. Eu fiz o 1-0, a primeira eu vi após Kubac, conforme rota. Eu te mandei 5556, controle 1-2-0 do Flores. Autorizado São Paulo, nível 360, decolador 1-0 com curva direita na saída São Bruno, transição ótima. Primeiro via de Palmas, 1-0, o base segue em rota proposta. 555 metros, respondeu controle 1-2-0-8, é o bom, 2-0-9. 2-0-9, controle 1-2-0-8, é o bom, 2-0-9. Vai passar, 2-0-9. Bom dia, autorizado São Paulo, com o voo 1260. Decola da 1-0, com a primeira curva direita na saída São Bruno, Leda Monte. Eu fiz o 1-0, primeiro via após curvado e conforme rota. Transpondei 5554, controle 1-2-0, visto com 8. Autorizado São Paulo, com o voo 1260. Decola da 1-0, com curva direita, pessoa São Bruno, Leda Monte. Primeiro via pesolou 1-0, o base de acordo com a rota após 5-5-5-4-1-2-0-8, com 2 salvadores, chama a minha delta. Vai aportar, bom dia. Salvador, está passando o Mike Xuriot, formando o término de Ebok no Gate 10. Gente, e frequência, bom dia. Graças, bom dia. 51 Índia, quando eles querem chamar a Torre 1, não sei se vai chamar, pronto, eles chamam 0021. Thank you. saída 51, nível 360, beleza? Do país 2007. Pois 2000, lembra, obrigado. Autorizado, pushback Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 380. Decolada 10 com primeira curva direita na saída São João, no Lendadon. Autovia 44 na primeira aerovia, pode conforme rota. Transpondo 5566, controle 1202.8. 380, Santos Dumont, via Nefama, Zulu 44. Decola São João, Leda, Dóxima. 5566, transponder o controle 1208, com 349. 349, estou confirmando conforme o perfil de saída, após a decolagem, primeira curva direita. Curva direita, ciente, livre para o estacionamento, então 349. 349, aposto para o táxi. Seu ataque. 96, autoridade do colapso, 0060, posição 180, grau 049. Livre de colagem na 0961. Colônia 075, chama Recife, número 25, nesse momento. Posição com a colônia 075, boa. Gol 209, posicionamento está no pátio 3. Alô, foi? O gol 209 para o posicionamento no pátio 3. Sim, que autorizado, puxa bem aqui o pátio 3. Autorizado. Foram 961, decolou 30, chegou a controle 1-2-0-8, bom voltão. 08, colégio. Okay. 9691, reporta terra. CVA 71, Índia, modo de espera, chama pronto, altímetro 1902, vamos sair com o número 2 à frente, o ainda acompanha. Segue para avisar o colega, vai seguir o número 2, frente pátio, vai apontar para o 3 aeronave. Eu sou o número 320. 360349. 2296, frequência 125.1, na terra 128.35. 7251-2235-209. Comando o termo de volta, posição 04, já, bom dia. Tem, frequência, bom dia.